Começa agora na Antena Web Espetacular. A seguir, não perca mais uma edição de Romantismo no Ar. Estimados ouvintes, venho até no Web informar que tem agora início um programa espetacular. Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Espetacular aqui na Rádio Antena Web. Hoje, dia 6 de Fevereiro de 2012. É verdade, mas nós estamos a ter início então a mais uma edição deste espaço radiofónico. O Espetacular que hoje lhe vai trazer grandes momentos musicais. Que momentos são estes? Vamos, por exemplo, ficar com grandes músicas ao vivo. Aliás, será disso que o nosso programa será composto. Apenas músicas ao vivo, daí o nome Espetacular. Ora bem, nós hoje vamos ter aqui música para já calminha. É verdade, vamos começar com a música de Portugal, os de Olinda, com a sua canção de intervenção, que muito deu que falar no ano de 2011. A música chama-se Parva Que Sou. Aqui, a interpretação ao vivo no Coliseu dos Recreios. Por ouvir também a música Two Colors, de Cyndi Lauper, igualmente ao vivo, como é lógico. O ritmo é para acelerar depois com Vanilla Ninja, o tema Don't Go Too Fast. São as três primeiras músicas na edição de hoje do programa Espetacular aqui na Rádio Antena Web. Geração, eu já não posso mais que estas

vida que eu. Escutar antes ainda a música de Cyndi Lauper, True Colors, e antes ainda em português com os de Olinda e o tema Parva que Sou. Mais três músicas que se seguem agora. Vamos ficar com um tema muito antigo de 1983. A música chama-se Lágrima. A melodia é cantada por Amália Rodrigues, é verdade, ao vivo, numa interpretação fantástica da fadista que entretanto faleceu no ano de 1999. Vamos continuar num ritmo calmo, mas a cantar em inglês com uma cantora portuguesa que até representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, ano de 2010. Isso mesmo, Filipe Azevedo canta-nos um tema dos Evanescence, My Mortal. Logo depois vamos até ao Canadá para ouvir a música Lullaby of Birdland. A cantora chama-se Nikki Janowski e amanhã vai completar 18 aninhos. Mas é uma estrela, pelo menos no Canadá. Vamos ouvir então Nikki Janowski ao vivo com este Lullaby of Birdland. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Espetacular aqui na Rádio Interweb. Eu sou Carlos Bonaparte e tenho um enorme gosto em estar consigo nestes cerca de 30 minutinhos que passam depressa, mas que são gostosos à mesma.

Lullaby of earth, and that's what I always hear when you sigh. Never in my word land could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we get from our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of earth and whisper low, kiss me sweet, then